Nascido no Jaçanã, criado em Pirituba, ali eu convivi. Vi, conheci a rua. Mostrou pra mim que a vida é mais que uma lição de saber quem é quem e te chamar de irmão. No parque da Zate, futebol de salão, estava eu, Petito Jamil, Regis Xandão. Xandão, vai deixar saudade. Aquele ali foi amigo de verdade, sincera amizade, pura humildade. Conquistou a liberdade, um cara de fé e coragem. Vai ficar no pensamento, você se foi, mas não cai no esquecimento. Assim que segue a vida, assim sigo vivendo. Jesus me deu o dom, minha voz é o instrumento. Levo a mensagem pra todo o Brasil, pois quem ouviu, ouviu ou me viu na Rap Brasil. Pode crer, não basta só querer se envolver. Vai estudar, se informar, aprende a ler, o estudo nunca é tarde. Aprender é a vantagem nesse sistema covarde. O que impera é a pilantragem. Um sonho de casar, de ter uma família, um teto pra morar, um filho e uma filha. Nada é fácil, a vida é um compromisso. Eu tô de passagem, só confio em Jesus Cristo. Por isso lhe digo isso. Caminhos de pedras eu passei, entre os espinhos me arranhei. Em rua de terra eu morei, que tudo ia mudar, acreditei. Se hoje sou quem sou, eu conquistei. Posso lhe falar que vivo bem. É, na luz do fim do túnel, Jesus te fez capaz de correr atrás. Vindo pela paz, dividido entre o céu e o inferno. Ninguém é por ninguém, meu fardo eu carrego. Filho da Zona Oeste, nascido em agosto, coração piritubano, me fez cachorro louco. Pisar com cuidado, respeitar, respeitado. Nas costas meu presente, na mente o passado. Dos atos praticados, absolvido ou condenado. Bad end, eu se preciso ser bem-aventurado. Hoje minha saga, transluz a verdade, esquivando da inveja. Ódio, maldade, resgatar, acreditar que nada está perdido. A quem muito é dado, muito será exigido. Regrado na paz, que me faz ficar em pé. Situações difíceis provam minha fé. Adrenalina, frustração, risco, medo, desobediência, complexo, solidão, desprezo. O tempo se passou, mágoas deixou, envolvido novos amigos que a vida formou. Dificuldades suportei, nas perdas e atritos a vitória se conquista, com dor e sacrifício. Ser ou não ser, orgulho da família, tanto faz, a recompensa tá lá em cima. Desse mundo nada resta, nada levarei, lições sofridas que ao longo ensinarei. Cicatrizes que não desejo pra ninguém. Caminhos de pedras eu passei, entre os espinhos me arranhei. Em rua de terra eu morei, que tudo ia mudar, acreditei. Se hoje sou quem sou, eu conquistei. Posso lhe falar que vivo bem. Stephanie, a minha vida hoje é você quem faz. Vivo pela paz. Demorou de chegar, tio. Oi, eu lembro bem dos irmãos na mesma situação. Adolescente que vive o presente e quer mais. Lembro do tempo da função, não morreu só vacilão. Morreu sangue bom, derreteu que nem bombom. Quem é que tem o dom? Humilde curte o som da rua, na menor. Quem é que faz a sua? A tua faz melhor. Não pise no giló, inclusive na ZO. Tem uma pá que não tem dó, você não está só. Tem Deus e tem os mano que soma positivo. Não é roupa, não é artigo, é incentivo, é ideia. Não dá sopa, é tranquilo, é favela. Pirituba assim que é, na postura e na fé. Vacilou, não para em pé, estamos prontos pro que der e vier. Não vá de ré. Quebrada de responsa merece um axé. Respeito é o que conta, cê sabe qual que é. Hip hop nacional, lado a lado com os irmão. Tô com o código fatal na missão, né não, Julião? Ah, da melhor maneira, eu sempre respeitei. Naquela quinta-feira, foi nós o Zamba Bem. Da Bonilha, eu e Valt, rap toda parte. Vamos de lowrider, nós tamo com a bagagem. Não tamo de bobagem, na nossa pioiagem. Viver é a maior malandragem, né não, Elião? Ah, demorou, Julião. Caminhos de pedras eu passei, entre os espinhos me arranhei. Eu me libertei, em rua de terra eu morei. Eu pensei que tudo ia mudar, acreditei. Se hoje sou quem sou, eu conquistei. Então representei. Posso lhe falar que vivo bem. É, eu tô a pampa, e que me adianta sofrer, rapaz? Vindo pela